os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas prevalecem para sempre. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Estratégia de rua é sobreviver, é ter a atitude, o correto proceder. Sonhar, lutar, batalhar pra realizar, sem se importar com o que irão falar. Andar sempre de cabeça erguida, em Deus é a saída. Para mudar totalmente uma vida, para fugir de um caminho suicida. Se eu tivesse que fazer um pedido, carro, grana, fama, não pediria nada disso. Gostaria de um mundo de amor e luz, fazendo valer os braços abertos de Jesus na cruz. Desejo que esse som chegue pra uma par de gente que caminha e age diferente, pra que ela pense e reflita sobre os verdadeiros valores da vida. Turbulência na vida, quem não passa? No coração sempre fica uma mágoa. Tudo bem, irmão, é doloroso, dá a impressão que vamos ficar loucos. Mas calma aí, todo sofrimento tem um fim. Está em nossas mãos o poder da transformação. Somente Deus pode transformar nosso sonho em ilusão. A escolha é sua, irmão. E provar que o IDP é a bola da vez. Estrategicamente falando, relatando assuntos do nosso cotidiano insano. Já enfrentei várias barreiras, a realidade nua e crua, pra provar pra vocês o verdadeiro som das ruas. Sou mais um irmão, resgatado pelo rap, pode acreditar. Vou te contar, tenho muito ainda pra falar. A nossa vida é como um jogo, tem que saber jogar, batalhar, se esforçar, se dedicar, pra vitória alcançar. Perder também faz parte desse jogo. Se isso acontecer, começar tudo de novo. Continuar sempre de cabeça erguida, porque o verdadeiro guerreiro é assim. E cada derrota como lição de vida. Desistir, não vou se entregar jamais. Sempre correndo pelo certo em busca da paz. Vários manos me conhecem, sabem do que estou falando. Não só um dia, nem dois, são vários anos caminhando nessa longa estrada da vida. Várias portas se fecharam na minha cara, vários obstáculos apareceram na minha frente, mas mesmo assim, fui forte, fui persistente. Com fé em Deus aprendi muito com esses percalços. Não desisti, hoje estou aqui pra te provar que venci. Te dizer, tem que ser estrategista nesse mundo louco. Cautela e planejamento fazem parte desse jogo. A rua é uma verdadeira escola da vida. Humildade, proceder, respeito fazem parte da nossa correria. Ideias de periferia juntos na missão de levar informação. Estratégia é a palavra-chave. Morou, sangue bom. Vai que vai.